Yeah. Essa aqui vai pra ela. Ela me faz entender quanto vale um diamante e me faz perguntar o que, que era vida antes. Fico a me questionar toda hora sem saber o que, que eu fazia aqui antes de te conhecer. Ela faz parar o tempo quando ela passa, os olhares vão pra ela, não importa o que ela faça. Se ela não sai no sol, o sol não dá as caras, os caras só me encaram com ela e eles de cara. Ela tem o mel que não produz em mil abelhas, ela anda de noite invejada pelas estrelas. Ela minha princesa e eu o seu plebeu. Ela é o presente que Deus me deu. Yup. É lindo sorriso, ela, a vida é bela por ela, assim, não consigo esquecer ela, jamais. É lindo sorriso, ela, a vida é bela por ela, assim, não consigo esquecer ela, yeah. Deixa pra primavera chegar. Se ela não for a praia, o mar vai desanimar. Se as ondas não virem, ela ficam pelo oceano. Se ela não fica contente, ninguém passa de ano. Ela foi a inspiração dos fogos de artifício. Ela chama atenção sem divulgar que nem comício. É por causa dela que o pôr do sol acontece. É só pra ver ela que a lua cheia aparece. Ela tem o mel que não produz em mil abelhas. Ela anda de noite invejada pelas estrelas. Ela minha princesa e eu o seu plebeu. Ela é o presente que Deus me deu. Yup. Sorriso, assim, a vida é bela por ela, não consigo esquecer ela, jamais. É lindo sorriso, ela, a vida é bela por ela, não consigo esquecer ela. Ela, quem dera viver a vida ao lado dela. Ela, me aceitando pra ela numa capela. Ela, me encantando, cantando em a capela. Ela, minha Cinderela, com ela minha vida é bela. É o meu pedido e sonho realizado, ter ela sempre comigo, eternamente ao meu lado. Internamente abalado, inteiramente curado. Pra ela, a poesia, por ela não tô calado. Ela, tem o mel que não produz em mil abelhas. Ela, anda de noite invejada pelas estrelas. Ela, minha princesa e eu, o seu plebeu. Ela, é o presente que Deus me deu. Yo! Minha vida é bela por ela, não consigo esquecê-la.